Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, galera! Chegamos aqui mais uma vez com o nosso episódio 115. Rapaz, como cresce rápido esse número! Foi outro dia que a gente fez o episódio 100, já temos aí mais 15 episódios e estamos indo firme e forte, graças também à ajuda de vocês que estão realmente tornando possível que o podcast esteja aqui toda semana. E mais uma vez chegamos aqui. E quem disse que nós não somos um quarteto fantástico, né? Como falamos semana passada. Então vocês já vão saber já por quê. Que eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, direto aqui de Vancouver, no Canadá, falando com vocês, juntamente com o Fernando Seco, programador da BioWare, em Montreal. Tudo bom, Fernando? Tem sempre que inventar uma sacanagem da abertura. Ele não aguenta mais falar: oi, pessoal, eu sou o Fernando, pra vocês. Então, Rafa Kunen também está aí, que é game designer na Game Loft em Toronto. Tudo bom, Rafa? Beleza, agora de microfone novo, né? Agora, como vocês podem perceber, meu áudio não é mais aquela tosquice que era antes. É um homem novo, o Rafa Kunen. Sim, a voz diferente agora. Fez cirurgia na garganta, né? De uma estradinha. Mais uma conquista que a gente consegue fazer graças ao apoio dos patrões do podcast. Mas ó, vamos interromper aqui para falar de algo muito importante. A gente tem uma convidada especial para o programa de hoje, que é a game designer Mariana Bucô, ou para os íntimos, Mari. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda ao podcast. Tudo bem, obrigada, Giliad. É muito legal estar aqui, aceitar o convite de vocês. Nossa, pra gente vai ser fantástico conversar com você. Então, diz logo, né? Vamos começar já assim, dizendo pros nossos ouvintes, por favor, quem é você, né? E o que você faz na indústria de games? Como é que é? Qual é a sua experiência mais recente? No arquivo confidencial. Bom, eu sou game designer, tava trabalhando na Taps Games, eu participei de vários jogos lá, foi bem divertido. Está com a equipe da Taps. O último jogo que eu acho que eu lancei antes de sair foi o Dear Diary. Sim. Que é um jogo bem de menininha, a gente até pode falar depois. Mas participei de vários outros, mais de 15 projetos. A Taps é bem legal assim, porque dá pra participar de projetos bem variados. Antes eu trabalhei na Level Up. Olha. Como Product Manager. E antes disso eu trabalhei no Turma do Chico Bento. Olha que legal, cara. É um projeto que é muito querido, assim, de muita gente. Todo mundo que eu conheço até que trabalhou nesse projeto junto contigo fala sempre com muito carinho dele. Sim, foi um projeto bem grande, assim. Foi a minha estreia como game designer. Olha só. Me senti muito honrada. Maneiro. E antes disso eu trabalhei na Glue como tester, que foi quando eu realmente entrei na indústria de jogos. Olha que interessante. Então você começando uma carreira como tester, e aí teve uma oportunidade de se tornar game designer, que eu acho que é um caminho que muita gente que ouve o podcast almeja fazer. Muito interessante saber que a gente tem um exemplo aqui, quer dizer, o segundo exemplo, acho que o Rafa começou com suporte, que não era exatamente testes, né, Rafa, mas foi assim também que você chegou na indústria. Né? Isso é por aí, acho que é um caminho comum. Aqui na Gameloft tem bastante gente que traçou um caminho parecido também. Entendi. E depois da Taps, Mari, qual que são os seus planos aí, presente e futuro? Bom, no momento eu tô aqui em Montreal também, que nem o Seco. Eu vim... Curtir assim um verão, curtir um verão, ver se eu consigo alguma coisa por aqui. Faz muito sentido, Montreal é uma das cenas que mais cresce em termos de desenvolvimento de games no Canadá, talvez no mundo, né? Muito legal. Então, olha, a gente vai ter muito o que falar, tanto de experiências passadas, quanto também de opiniões, né, tanto suas, como, claro, do Rafa, do Fernando também, aqui sobre tudo que tem acontecido. Então, vambora começar o nosso podcast 115. Essa essa semana eu comecei a jogar Witcher. Eu joguei só um pouquinho, comecinho do tutorial. Eu não cheguei a jogar os Witchers anteriores. Eu só vi o Nicolas jogar o 2, aí eu realmente me interessei, assim, porque RPG e temas medievais não são tão apelativos pra mim, mas Witcher realmente me chamou a atenção. Aí eu comecei a jogar essa semana, passei o tutorial, assim, eu fiquei bem impressionada com o conteúdo das quests. Eles são bem story-driven, não é só você ir pegar um item em tal canto e trazer pra outro NPC, e eu achei bem legal isso, que também não tem uma resposta certa e uma resposta errada, assim, uma resposta boa e uma malvada. Isso eu achei bem interessante do jogo. É, o Rafa falou muito de Witcher 3 aqui já, e acho que o ponto que ele mais bateu a tecla foi exatamente esse. Você colocou assim, Rafa, no episódio passado, storytelling periférico, aquele que não é da main quest, é algo que o Witcher mais, assim, caprichou show em fazer, né? E além de como você disse também, Mari, as decisões também não são tão simples quanto certo e errado, bem e mal. A maior parte das vezes você realmente tá tendo tons de cinza, você tem que lidar ali. E ao que tudo indica, o Witcher 3 parece um jogo realmente que transcende bastante o que a gente tá acostumado de RPGs medievais. Não é só Renegade e Paragon. Olha só, já deu uma alfinetada no Fernando. Não, mas mentira, eu gosto bastante de Mass Effect. Eu trouxe também pra jogar aqui. Todos nós, né? Ainda não terminei. Não tem como, não. Não, você não terminou o quê? O 3 que você não terminou? Eu tô na metade do 2. Nossa. Eu tô tirando o atraso. Tá, o Rafa jogou o 2 umas então 25 vezes. Não, o 2 é o melhor deles, assim. Eu gostei bastante de todos eles, mas o 2, pra mim, se joga com calma, não apressa, porque tu tá jogando o melhor trilogia fácil. O Rafa é tipo aquele cara que recomenda vinhos pras pessoas, olha, não saboreie. Deguste. Aproveite. Cheira antes. Não, deixa eu retornar a Genkidama pra Mariana. É bom que não seja só Paragon e Renegado, senão ia ser só uma cópia, né? Eu também acho. Isso é isso. Fazer mal feito, só um que pode fazer. Se fizerem, é cópia. Não, mas eu não acho mal feito. Eu acho que, por um lado, até facilita. Se você tá seguindo por um caminho, a decisão tá clara. É bom porque aí você já vai juntando seus pontinhos pro lado que você quer. E eu também acho assim, eles até caracterizaram nos games com umas certas cores e uma certa iconografia que eu acho que desviou um pouco, vamos dizer, do motivo que eles fizeram Paragon e Renegade. Porque não é exatamente bem e mal, né? Na verdade, não tem como você fazer um Shepard que queira o mal, entendeu? Que queira, sabe, sabotar a causa a qual ele tá dedicado. O caminho Paragon e Renegade é muito mais o caminho, vamos dizer, do rebelde e do, né, do lawful, né? Muito mais lawful e caótico do que outra coisa, mas talvez confunda as pessoas da maneira como eles caracterizaram as cores, né? O azul contra o vermelho. E eu não sei, eu não me senti assim, por exemplo, que eu não me senti mal por fazer por tomar uma decisão renegade no jogo, entendeu? Sim. Mas eu não sei o quanto isso passou para as pessoas. É, eu acho que mais é personalidade que cria, não isso, é exatamente. Exatamente mal e bom. Certamente isso foi a intenção deles, mas eu não sei o quanto disso transpareceu. Fernando, aproveita então e fala pra gente o que você tem jogado, se é que você tem jogado alguma coisa, e o que você tem de interessante falar. Eu não tenho jogado nada. Nada? Nada. Semana foi corrida pra caralho. Só joguei Battlefield de manhã. Aí, só. Entendi. E Mass Effect Andromeda, como é que tá? Tá, é isso aí que não me deixa jogar. É isso mesmo, anda rápido aí. Esse é um dos motivos que eu tô jogando a trilogia, pra tentar terminar antes do lançamento, entendeu? Ah, tá certo, pô. É igual eu que vou jogar Fallout New Vegas antes do Fallout 4 também, que eu não joguei New Vegas ainda. Olha que absurdo isso, eu não joguei New Vegas, cara. Eu também absurdo não joguei, pô. Tá seco, mas... absurdo, então. Mas o que, Guilherme? Não, eu ia dizer que você não é tão fã de Fallout quanto eu. É, principalmente que o meu Fallout foi um dos jogos que mais gostei da geração passada, enquanto você não, né? Então, tipo... Ih, rapaz! Então, não, eu acho tô falando assim, tipo... de Fallout de raiz, rapaz. 1 e 2 que eu tô falando. Sim, sure. Vamos brigar pra ver quem que é mais fã agora. Pois é. Tem tatuagem 101 nas costas? Não? Então não vamos conversar. Não. 010. No final desse podcast vai ter um quiz pra ver quem ganha. Boa, Mariana. Boa ideia. Tô gostando já. É isso aí. Eu me garanto no quiz de Fallout. Fanboy pode quiz. Eu me garanto no quiz de Fallout, ó. Não, mas tamo zoando, né? Seco, eu ainda te amo, cara. Pode deixar. Quem é você mesmo? É, né? Então não tem jogado nada. E Rafa, como é que tá o seu ritmo, cara, de trabalho? Tá mais tranquilo agora? Como é que é? Tá mais tranquilo, cara. A gente tá numa parte do beta agora que design praticamente não tem mais muito trabalho, porque os bugs são muito mais low level, assim, bem mais técnicos, que não me envolve mais. Isso o projeto que está terminando, né? Que você também tá fazendo um outro que tá começando. É, exatamente o que tá terminando. O que tá começando não tem muita pressão ainda, né? Uhum. E quando a gente vai poder saber que jogo é esse que você tá terminando e que vai ser lançado em breve? Não sei, eles não falaram, porque o jogo é pequeno, é bem low profile, assim, inclusive uhum. pra gente, é mais um teste que a empresa tá fazendo, né? Não saiu num lançamento oficial dizendo pra eles dizendo o que a gente pode divulgar ou não, assim. Entendi. Então nem eu posso perguntar se lá semana que vem se eu já posso falar ou não, porque o jogo é tão low profile que nem que eles nem se preocuparam com isso, né? É que eu acho que todo mundo que tá ouvindo gostaria pelo menos de saber, assim, do que se trata e tal. Até, quer dizer, você falar que estamos fazendo um game meio que pra testar mercado, etc. O que você puder falar, claro, né? Uhum. Eu acho que é sempre interessante pra gente saber como é que funciona, assim, o posicionamento de mercado dos produtos e tal, de uma empresa como a Gameloft. É, vamos fazer assim, então. Semana que vem eu pergunto o que eu posso falar e daí, no próximo episódio, a gente comenta sobre. É bom ser cuidadoso com o que se fala em podcasts, né? Vide aí coisas que a gente vai discutir mais tarde no episódio. Mas e de jogos, assim, se tem mais alguma coisa que você experimentou essa semana? Eu terminei The Order 1876. Aham. Uhum. Eu gostei bastante. Eu me diverti, assim, com o meu tempo de jogo. Eu acho que um monte de gente falou que ele terminou muito cedo. Eu acho que ele terminou no momento certo, assim. Entendi. Conseguiram contar a história deles. Eu senti que eu tirei o meu valor do jogo, assim. Eu gostei bastante. Aham. Uhum. E tá ali. Daí demais eu tenho jogado vários jogos menores, assim. Alguns jogos indies. Tô jogando bastante The Long Dark. É aquele estúdio da Hinterland de Vancouver aí. Cheguei um pouco Subnautica também, que é legal. Uhum. Um jogo tipo de simulador de hacker, tipo Uplink, sabe? Aquele antigo uhum. da Introversion, chamado Hacknet, que é bem legalzinho. Pô, Uplink eu curtia muito, cara. Uhum. Se tu gostou de Uplink, eu acho que tu vai gostar de Hacknet, cara. Ele é bem mais terminal-based, assim. Então ele é uhum. bem mais tu digitar do que clicar como era o Uplink, né? Entendi. É bem legalzinho, cara. Eu tô me divertindo, assim. Eu tô jogando também KOTOR 2. Pra variar? Bastante. KOTOR 2 é muito bom, cara. Com os mods que saíram, bem legal. Tô gostando bastante. Pô, o Rafa joga tudo isso e tá fazendo crunch, velho. Não tô mais fazendo crunch. Como eu não estou mais fazendo crunch, eu tenho tempo pra jogar tudo isso. É. Vida pra quê, né? Pra que ter vida? Claro. Então, falando em KOTOR 2, quem ouviu o episódio da semana passada lembra que eu tava numa dúvida muito grande sobre qual o próximo game jogar. Pedi pra vocês, ouvintes, e também o pessoal do podcast, né, o Rafa e o Fernando, me indicarem, né, me tirarem essa dúvida dentre duas que viraram três opções que eu tinha. Vou até perguntar pra Mari o que ela acha antes de falar o que eu decidi. Mari, eu tava entre Bloodborne, certo, Witcher 3 e KOTOR 2 com os mods novos aí que foram lançados. Eu não sabia, eu não vou ter tempo de jogar os outros dois esse ano ainda, porque vem Fallout aí e outras coisas. Uhum. Então eu queria saber, assim, qual que valia mais a pena jogar? Entre Bloodborne, Witcher 3 e o KOTOR 2. O que você responderia? Olha, eu responderia o Witcher. É, né? Até porque você tá jogando ele no momento, sim, né? Mas Bloodborne, você só vai passar raiva. E KOTOR, você jogou bastante. Bom, pode ser KOTOR que você tenha escolhido, né? Exatamente por causa disso. Eu tava numa posição difícil porque não joguei o KOTOR 2, que é o que tá em questão. O 1 eu joguei e amei. Pois é, tá vendo? Pecado, mas não tinha jogado o 2. E aí eu vou dizer o que aconteceu. Então a galera também ajudou muito aí, os ouvintes, os patronos, deram muitos argumentos, muitos parecidos, inclusive, né? Do Bloodborne, acho que tem dois campos muito bem distintos, né? A galera que diz que, cara, nem começa porque você vai se frustrar muito, e a galera que diz, cara, vai fundo porque na hora que você conseguir passar do ramp de aprender a jogar, vai ser fantástico. E eu decidi fazer isso, eu decidi dar uma chance pro Bloodborne, peguei, eu já tinha comprado, né, porque já meio que já tava convencido, igual assim, esses jogos eu vou acabar jogando eles alguma hora, mas eu queria realmente saber qual que valia mais a pena jogar mais rápido, mais recente, assim, mais agora. E o Bloodborne, eu senti que ele é um pouquinho menos punitivo do que o Dark Souls, mas ainda é muito, a repetição quando você faz uma merda e morre é muito chato, cara. Pô, eu joguei, umas 6 horas dele essa semana. Inclusive, ontem à noite tava jogando. E, pô, eu até, assim, depois de um dia de trabalho, dá uma vontade, sabe? De chegar, jogar um jogo, assim, bem skill-based, onde, pô, entendeu? Eu posso, sabe, meio que entrar na zona, assim, né? Com controle na mão, só fazendo movimentos de reflexo rápido e tal. E aí eu cheguei empolgado pra fazer mais disso, já tinha jogado um pouco, né, nos dias anteriores, e aí sentei lá e lembrei, pô, eu tô nessa mesma parte ainda? Sabe? Pô, eu não progredi nada. Então, Seco, pra você que jogou pra cacete, né, esse jogo, eu tô na primeira parte ainda, cara, na cidadezinha lá, aquelas vielas que tem com os malucos de chapéu andando pelas ruas, você tem que ficar escolhendo um a um quem você vai bater pra não vir 5 em cima de você de uma vez. Aí eu matei uns 2 caras grandes lá. Tem um cara grande que tá batendo num portão lá, querendo passar do portão, aí você dá uma volta por trás dele, briga com ele. Então eu fiz, cara, um monte de coisa, e aí fui morrer pra um cachorro, sabe? Tipo, pô, o cachorro veio do nada, assim, eu nem vi. Quando vi, ele já tava me dando um combo de 3 porradas que me mata de uma vez, sem eu poder reagir. Aí, Seco, você vai precisar defender esse jogo pra mim aí, porque eu tô pensando seriamente em abandonar essa porra e jogar Witcher 3, cara, porque... Eu acho que você deveria mesmo, Gil, acho que não é pra você, não. Não! Não é pra mim, né? Pois não, é. Você não tem skill pra esse tipo de jogo, né? Fracassado, né? A skill que você fala é o quê? É sexto sentido? Pra você saber que vem uma surpresa, né, de um lugar que você nunca viu antes, assim, que vai te fazer perder os últimos 20 minutos? Não, é só você jogar com paciência e observar o cenário. Tipo, antes de você engajar um grupo, tipo, espera tipo, uns 10 segundos pra ver se não tem um patrol, um bicho de sacanagem, daí você ataca. Olha, eu vou te dizer que depois de 20 minutos fazendo coisas que eu já tinha feito antes até chegar nesse ponto um pouquinho mais avançado, se tem uma coisa que eu tava sendo, eu era cuidadoso, porque se tem uma coisa que eu não queria que acontecesse, era morrer ali, entendeu? Mas não adiantou, não teve jeito. Como que você lida com essa repetição de ter que passar nos mesmos lugares de novo e os inimigos todos voltaram, então, nos mesmos lugares? O meu mindset, cara, é de, tipo, eu jogo o jogo pela experiência e o desafio de eu morrer é porque eu fiz uma coisa errada, entendeu? Então, normalmente eu vou, presto atenção no que eu fiz, tipo, me lembrei, tinha um cachorro, tal, tal, tal. E normalmente eu volto, e com um pouco mais de atenção, e normalmente eu passo essa parte, entendeu? Um pouco mais de atenção e mais 20 minutos de investimento? Não, não. Uma coisa que eu faço, que você não deve fazer, por exemplo, tipo, uma vez que eu jogo uma parte, eu memorizo aquela parte, e aí eu passo correndo por todos os inimigos e vou até onde eu quero de novo, sabe? Eu não tava convencido de que isso ia ser uma boa ideia, não, porque às vezes que eu tentei fazer isso, eu fui surpreendido por inimigos que eu já não imaginava que estivessem mais lá, entendeu? Porque tem um pouco de back and forth nessa parte. É que assim, em geral, pra entre dois caminhos que você abre, tem o quê? O máximo 10 minutos de diferença. O tempo que você leva pra chegar lá é outra coisa. Mas uma vez que você caminhou uma vez e você meio que memorizou assim o padrão dos inimigos, você vai, tipo, atrai eles, sai correndo, passa por todos eles e, tipo, vai embora, assim, sabe? Tipo, por exemplo, a segunda vez que eu joguei, eu sei onde você morreu, eu fui, tipo, passei correndo todo o pessoal lá que tá na vilazinha, na fogueira lá, daí matei o troll, aí, tipo, se você subir na escada e esperar, tipo, 5 segundos, você vai ver as duas patrulhas ali, sabe? Não, eu matei esse pessoal aí, depois que você sobe uma outra escada é que tem uns cachorros, né? Acho que é um lobisomem, tem os dois lobisomens, tipo, olha, aqueles lá são... então, aqueles dois, você pode ver que eles não são iguais aos outros, eles são um pouco mais fortes. Mas se você tivesse um napalm, um negócio de fogo, jogasse neles, você te consumia, tipo, 90% da vida deles, entendeu? Então, se você testasse outros, você ia ver que de longe você pode quase matar eles dois ao mesmo tempo. Então, tudo isso aí que você tá falando, eu concordo. Se eu testasse, entendeu? E eu acho que parte do apelo pras pessoas é justamente isso. Agora, o preço que tu paga pra poder, através de tentativa e erro, sabe, descobrir como é que resolve os problemas, é muito caro, cara, pra mim, pelo menos. Tipo, como eu te falei, eu não considero isso caro porque é o desafio do jogo, entendeu? O desafio é de você chegar ponto A e ponto B. Tipo, se você tiver paciência, se você tiver skill, você vai chegar do ponto A até o ponto B, entendeu? Tipo, se você não tiver a paciência e quiser correr, você achar que, eu perdi 20 minutos. Tipo, eu não acho que eu perco 20 minutos, sabe? Eu Eu acho que eu vou ali. Tipo, nem que eu tenha que repetir 10 vezes, eu me divirto, assim, porque eu tô ganhando. Tô ganhando level, tô ganhando item, tô progredindo, sabe? Então eu repeti essas coisas, eu não perco nada. Eu vou usar todas essas souls depois pra ganhar level, sabe? Então, tipo, o repetículo ali só vai me deixar mais forte mais tarde. Eu gosto de fazer grind quando eu tô afim de fazer grind, não porque eu sou obrigado, porque eu voltei pro começo mas da fase. Ah, cara, tipo, se você. Você já tá brigando comigo por causa do jogo. Então, é, tô. Você não jogar, saca? Tô. Tipo, se você fica frustrado por causa do jogo, você não joga. Entendi. Porque o jogo é bem claro: paciência e skill. Se você não tiver um dos dois, você vai se frustrar. Entendi. Não adianta bater a cabeça, ó. Se você não tiver o um mindset, não joga, sabe? Tipo, eu jogo Castlevania 3 várias vezes por ano, sabe? Ninja Gaiden 2 várias vezes por ano. A maior parte das pessoas que eu conhecia quando era menor jogava 5 minutos e já chorava, sabe? Porque, tipo, você vai até o final da fase e morreu, fudeu, velho. Volta até o começo e faz de novo, sabe? Se você tá achando tão difícil assim, você devia investir um pouquinho mais pra depois conseguir fazer summoning e aí seu jogo ficar mais simples, sabe? Trazer outras pessoas pra me ajudar, é isso? Mas se você não consegue, tipo, o bare minimum, sabe? Uhum. Tipo, não tem o que eu possa te falar pra você fazer, entendeu? Eu vou dar mais uma chance porque cara, já botei 6 horas nele, mas... Com esse mindset não vale, cara. Se não é assim, vou dar uma chance, sabe? Tipo, eu vou sentar e acabar essa porra, sabe? Tipo, o jogo vai te dar um tapa na cara, você vai lá e chuta o pescoço dele, sabe? Eu acho que tem jogos também que isso não é pra ti, sabe? Não é pra mim, por exemplo, eu vou jogar StarCraft, Warcraft, ou que seja, pra mim jogar esse tipo de jogo é criar a basezinha, montar as fortificações ali, fazer tudo ficar do lado certo da base, tomar um rush de Zerg. Isso daí. Sabe, mas se tu for jogar assim contra um coreano online, tu vai perder tudo, sabe? Porque não é assim que se joga. Tipo, por mais que as mecânicas sejam assim, não é assim que se joga o jogo. Eu acho que por causa que o Bloodborne e a série Souls em si, ela não vou dizer mascarado, porque pode parecer ofensivo, mas ele usa um sistema de mecânicas de controle que é familiar pra gente, que é de um third person action adventure, sabe? Andar pra frente, defender, bater, esquivar, sabe? Só que o jogo não é só isso, sabe? O jogo, ele tem todo um layer que você tem que estar preparado por trás. E se tu não tiver com aquele mindset, como você que está falando, de é assim que se joga, ou tu vai se frustrar, tu tem que encarar ele de uma certa forma, ou aquele jogo não é pra ti, sabe? É o que aconteceu comigo com a série Souls. Eu me frustrei tanto quando eu perdi horas de jogo porque eu morri e não consegui recuperar a minha Soul, que pra mim, não, esse jogo não é pra mim. Eu entendo que tem gente que se diverte com isso, mas Bloodborne eu vou jogar, eu já peguei ele aqui, ele tá aqui pelo serviço de aluguel, mas eu sei que eu vou jogar uma hora e vou parar de jogar, sabe? Porque, mas eu preciso jogar e preciso saber por que eu vou parar de jogar. Como você falou, acho que não é questão de dar chance, sabe? Ou tu tá se divertindo com aquilo ou não tá. Sofrer, porque sofrer? Tu pode usar esse teu tempo pra jogar alguma coisa que tu vai tá se divertindo bem mais, sabe? Eu não tenho paciência pra esse tipo de jogo, não. Até jogo de ação, se eu perco 10 minutos eu já fico puta, que eu tenho que fazer tudo de novo. É, tem um pouco do que o Seco falou também. Esse jogo tá me dando um tapa e eu quero devolver na mesma moeda, entendeu? Uhum. Mas o preço pra eu conseguir fazer isso é muito caro. Tipo, no final... Tempo de hora, você vai gastar provavelmente menos ou igual a qualquer outro jogo que você investir a mesma quantidade de horas. Pra acabar a primeira vez, eu nunca precisei mais de 20, 35 horas pra acabar nenhum Souls. Mas aí se você quiser investir... E o Bloodborne? 38. Depois dessa nossa conversa, eu vou... Quero falar tentar, e vocês já falaram que não é pra eu falar isso, então... Eu vou jogar o Bloodborne mais um pouco. Do or do not, there's no try. Então, depois dessa discussão acaloradíssima aí, que eu tenho certeza que vai continuar nos comentários e tudo mais, eu vou só dar um aviso aqui, como a gente sempre fala, você que ainda não nos ajuda no Patreon, ó, tá perdendo muitas vantagens e recompensas, como a principal delas, que é, se você contribui com pelo menos $3, participar da nossa comunidade no Google Plus. Essa semana conversamos sobre muito mais assuntos interessantes, notícias da indústria, coisas que acontecem no nosso dia a dia, e vamos continuar aí interagindo com os nossos patronos lá no Google Plus, até os patronos interagindo consigo mesmos lá, né, uns com os outros, bem interessante, a gente divulga coisas que estão acontecendo, o outro cara fala, pô, não sabia que tinha esse evento, cara, quer tá por dentro disso tudo, conversar com, né, ouvintes de alta qualidade, que são os nossos ouvintes aqui do podcast, se você acha também, né, que faz sentido, que é legal ajudar a gente a fazer mais e melhor conteúdo aqui no podcast, ajuda a gente lá, entra no www.patreon.com/podcast. Claro que tem o link aí no nosso site, no podcast.com.br, tem um banner bem grande lá no alto. para você poder ajudar a gente. E vamos marcar também o Hangout com os patronos de 15 dólares de agosto. E muito breve a gente vai estar marcando essa data para conversar com o nosso pessoal, né? Mais chegado, vamos dizer assim, nossos patronos de 15 dólares, que ajudam muita gente. Então, cara, entra lá no Patreon e dá aquela força pra gente se você achar que deve, se você gostar do nosso conteúdo realmente. Mas vamos continuar então agora aqui com o Podcast 115. Vambora. Então, quero aproveitar melhor, né, a presença da nossa convidada, a Mari. Queria perguntar assim pra você, como é que você, no momento, né, enxerga, tendo trabalhado no Brasil e agora estando em Montreal, como é que você enxerga, assim, a indústria de games, seja ela indie ou não, né, quando você pensa na sua carreira e pra onde você quer levá-la, você tá otimista, né, você vê um crescimento, como é que estão as coisas quando você pensa em indústria de games na sua perspectiva? A indústria de games, pra mim, tá crescendo, acho que tanto no Brasil como aqui. Eu sou meio otimista com as minhas experiências, porque eu sempre tive experiência boa. Que bom. Eu tive a sorte de sair da faculdade já empregada, que não é sempre a realidade. Uhum. E consegui participar de projetos bem legais, que eu acho que me deram bastante experiência pra tentar alguma coisa aqui fora. Também, se tudo não der certo, tenho outros planos de, quem sabe, no futuro, abrir minha própria empresa. Olha, interessante. De usar todo esse conhecimento que eu adquiri pra fazer os jogos que eu quero, mas eu também, por outro lado, gostaria de ter experiência na indústria AAA que vocês têm, eu não, só pra ver qual é a diferença, porque eu já trabalhei em empresa pequena, empresa média, empresa bem grande, em projetos bem curtos, projetos longos, e eu acho que essa é uma das experiências que falta pra mim, e quem sabe um dia fazer os meus próprios jogos. Assim. Interessantíssimo você mencionar a questão do empreendedorismo, né? De você ter essa ideia, pelo menos, não sabemos, né, quando, com que circunstâncias, mas de ter seu próprio negócio, seu próprio estúdio. Isso eu sempre acho, assim, uma coisa interessantíssima e vou até confessar que é algo que me morde de vez em quando também. Já falei, eu usei até essa expressão várias vezes aqui no podcast, que é, cara, existe uma satisfação que é única, né? De você colocar alguma coisa de pé do zero, né? E ver aquilo crescer, né? Esperamos nós, né? Porque a gente sempre espera que vai crescer, porque eu faço muito paralelo disso com a época que eu tava no Brasil ainda, que tinha muitas dificuldades em você ter o seu próprio negócio na área de games. Do que você viu, assim, quer dizer, empresas que você trabalhou, que até fizeram uma trajetória desse tipo, né, de ser uma startup e aí crescer e conseguir vencer e fazer projetos grandes, você acha, assim, empreendedorismo é algo que hoje é mais fácil, por exemplo, do que 5 anos atrás? Como é que é a sua perspectiva sobre isso também? Ah, com certeza, tem várias iniciativas pra dar apoio no Brasil. Tem vários exemplos também de empresas que deram certo. Por exemplo, a Quiris, a Taps mesmo. Sim. Dá aquela esperança de que dá pra dar certo, apesar Entendi. De todos os empecilhos e dificuldades que se passa pra criar uma empresa. Conta pra gente sobre a Taps. Como é, onde ela fica e qual o tamanho, assim, pra gente poder conhecer melhor um pouco. A Taps, ela fica no Butantã. Uhum. Ela passou por 3 expansões e de espaço físico mesmo. Foram 3 escritórios diferentes. Eu peguei a mudança do segundo pro terceiro. Isso se não contar o apartamento de um dos donos, que foi onde eles começaram. Geralmente é assim que acontece. E agora tá bem legal. Tem mais de uns 40 funcionários. Eles estão expandindo. Nossa. Mais ainda. Eles são uma empresa bem quietinha, assim. Ó. Não sei se eles vão gostar que eu fale tanto. Olha só, hein? Cuidado, que hoje em dia falar em podcast tá sendo... Pois é. Não, mas é bem legal de trabalhar lá. O pessoal é bem amigo, assim. Eles dão bastante ideia e liberdade pra você criar os jogos que você gostaria de criar. Isso é legal. Eles apostam nos jogos desde que tem um plano pra ele. Não é só dar ideia, tem que fazer a ideia ser viável também. Sério? Não é só dar ideia? Uau! Uau! Game designer só não dá ideia de jogo. E aí, Rafa, como é que você fica depois dessa? Vai ter que aposentar, cara. Isso não é mais só dar ideia. Vou fazer historinha. Fazer historinha. Ou dar opinião, né? Eu achei ser verde. Então, Mari, tem a história também, quando a gente trabalhava junto, o Rafa, o Fernando e eu, de um candidato a ser contratado pela empresa onde a gente trabalhava, perguntaram pra ele, tá, mas qual o papel, né, que você se vê fazendo aqui? Aí ele falou, olha, eu acho que eu seria um cara muito bom pra ser supervisor de gameplay. Aí a gente... Cara, que papel é esse, né? Explica melhor, o que, que você acha? Ele, não, acho que eu podia ficar ali naquele canto e aí as pessoas iam desenvolvendo o game dando pra eu testar, pra eu ver se tá legal ou não, e eu dava, né, o dedinho pra cima, joinha, ou o dedinho pra baixo. É um papel muito comum, né? Pitaco maker master. Sabe, não deu muito certo essa tentativa dele de ser supervisor de gameplay, vamos dizer. Ele queria, na verdade, ele queria ser um focus group, né, velho? Com título. É o focus group humano com palavra final, com decisão. Com título. Uau. Trabalho dos sonhos, né? Será? É muito engraçado, porque as pessoas não sabem direito o que o game designer faz. É incrível isso. Mesmo lá, a Taps queria expandir e tá difícil achar game designer. É. Porque lá, game designer bom no Brasil, tá empregado. Sim. Ou tá fora. Exato. Ou é supervisor de gameplay. Ou é candidato a supervisor de gameplay, Então, Mariana, não tem como a gente deixar de tocar em um assunto aqui, aproveitando que você está doando seu tempo com a gente, que é, claro, né, uma discussão muito frequente na indústria hoje, que é sobre inclusão, né, dentro da indústria, inclusão de gênero, né, e toda essa polêmica que acaba acontecendo, que para nós, assim, a gente sempre fala aqui que às vezes não vale nem a pena falar para não dar mais, né, ibope, mais né, canal de discussão sobre isso. Mas eu acho que tendo você aqui, que pode nos dar uma perspectiva que é impossível eu, o Rafa e o Fernando ter na indústria, eu acho que é muito importante te perguntar. Você sofreu algum tipo de preconceito? Você sente que, né, o fato de você ser mulher e estar trabalhando nessa indústria que, né, historicamente é tão dominada pelo sexo masculino, isso influenciou alguma coisa, alguma decisão, alguma opinião sua que foi interpretada de forma diferente pelo fato de você ser mulher? Conta pra gente. Claro. Dentro da parte de desenvolvimento, eu tenho poucas ou quase nulas experiências com essa parte de preconceito. Eu sempre tive essa sorte de trabalhar em lugares que eles são bem abertos e querem ouvir a nossa opinião. E isso foi sempre bom. O primeiro trabalho que eu consegui como game designer foi até um diferencial ser mulher, que foi na turma do Chico Bento, porque a gente sabe que a maior parte dos jogadores de jogos sociais são mulheres, então isso ajudava a entender um pouco do público. Na TEPS também, eu tenho algumas colegas mulheres também, a gente meio que se une em algumas causas, assim, e é bem legal, mas tem poucas amigas que são programadoras, assim, é bem raro achar programadora. Só conheço duas, assim. Eu não sei de onde vem esse preconceito, se é na faculdade tinha um pouco, assim, aquela coisa de chegar no primeiro dia de aula e as pessoas perguntarem, o que você quer fazer? Que tipo de jogo você gosta? Por que você tá aqui? Aí vem pessoa e pergunta pra você, e o que você tá fazendo aqui, sabe? Com aquela conotação, assim, aí. A minha sala foi uma das que teve recorde de mulher. Acho que eram 7 mulheres. Dava até pra fazer um grupo inteiro junto, mas a gente não fez. Algumas desistiram ali no meio do caminho. Mas as experiências de preconceito que eu tenho maiores foram, assim, de jogar online, que eu jogo bem pouco. Então é mais da parte dos jogadores do que da parte dos colegas. Dessa parte de, dar uma opinião e a outra pessoa, outro cara, dar a mesma opinião e ouvirem o outro, nunca tive esse problema. Olha, o que você falou eu achei muito interessante e é algo que eu percebo também, que muitas vezes, maior parte desse preconceito, dessa percepção que a gente tem, que é uma coisa muito forte, né, quer dizer, com consequências até muito graves, como a gente viu aí o ano passado inteiro, ele parte muito mais até dos jogadores do que da própria indústria. Eu acho que deve existir, não é possível que não exista, dado tantas vezes que a gente ouviu falar, mas eu acho que você, quando você fala das empresas em si, hoje, né, talvez muito diferente de antes, eu não vejo, sinceramente, tantos casos assim de preconceito, de, sabe, de opiniões que são levadas de forma diferente. Eu, pelo menos, os exemplos que eu tenho, principalmente aqui da EA, como, né, a gente falou antes, que é uma empresa que tá muito, se dedicando muito tempo e muito dos seus recursos pra ter certeza de que não há esse tipo de problema dentro da empresa, eu não vejo realmente isso acontecendo hoje. Agora, quando você você fala em comunidade, né, de jogadores, aí a coisa muda de figura muito rápido. E, claro, FIFA, por exemplo, esse ano trazendo o futebol feminino como um exemplo de uma coisa que a gente realmente abraçou essa causa. Dentro da empresa não vimos em momento algum nenhum tipo de resistência, pelo contrário, pessoas empolgadíssimas em usar o FIFA pra isso, como eu já contei aqui outras vezes. Mas quando você vai pra comunidade, realmente você tem um impacto, né, dessa... Tem um choque, pra mim é um choque, né, as opiniões que eu vejo. Então, de fato, a sua experiência também é essa, então, de que é muito mais quando você se relaciona com o público gamer, vamos chamá-los assim em geral, do que até dentro da indústria que você sente essa diferença? Sim, é exatamente isso que você descreveu. Eu não consigo entender o porquê. Na verdade, talvez é porque os desenvolvedores já passaram pelo mesmo perrengue que a gente, e a gente sabe como é difícil fazer jogo, e os jogadores sabem disso. Mas o que eu acho mais estranho, assim, no Brasil, nunca vi tanta parte de preconceito, assim. Eu acho que é mais dos Estados Unidos, do exterior. O problema é que a gente imita bastante a cultura. Verdade. Lá fora. Então, eu tenho um pouco do medo de essas coisas que estão surgindo meio que virar moda aqui e começar uma cultura que não existia antes. Nossa, é verdade. E eu até posso falar aqui com relação ao futebol novamente, né? Que é o que eu lido mais. Eu também fiquei surpreso em ver que a reação com relação ao futebol feminino tava de indiferente pra boa no Brasil, até que começaram a sair os fóruns e o pessoal de fora reclamando pra caramba. Então, aí tem uma mudança, sabe? Deu uma virada nessa. Igual você falou, assim, talvez pegando emprestado, né? Que pega tudo emprestado, do de bom e o de ruim, do que acontece fora. É bem engraçado, cara, ver isso. E assim, até lamentável, obviamente, né? Nesse caso do que a gente tá falando. Então, eu acho que tem dois problemas, né? Um, o que é o problema mais óbvio, é que é a internet, né? O anonimato que as pessoas têm de poder falar o que querem sem ninguém saber quem elas são ou sem nenhuma consequência pra elas, né? Uhum. Vai fazer com que elas exponham todo o preconceito que elas têm, não só contra a mulher, qualquer tipo de preconceito. A internet é o ninho disso, né? Isso vai acontecer, e as pessoas que eu acho que seja a maioria, que eu espero talvez que seja a maioria, simplesmente não fala nada, porque não tem o que falar, sabe? Não tem o que falar que é igual, ou que tu não precisa falar, porque é, sabe, essa igual, tu não precisa puxar a sardinha pra nenhum lado. Quem faz isso são a parte ruim, né, da internet, que infelizmente é que a gente mais vê, que as pessoas que fazem questão de dar a opinião delas, que ninguém quer saber, mas é a parte mais suja, que é a que mais visível, né. E eu acho que dentro da indústria, como vocês mesmos falaram, eu acho que tinha, no início, tinha esse preconceito, e tá diminuindo bastante, sabe. Aqui, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu tenho dois superiores a mim, né? Que é dentro do projeto, que é o produtor, e em nível de estúdio, que é a diretora do estúdio, que ela é minha chefe direta. É a mulher, que é a chefe diretora do estúdio, e a produtora do meu projeto, ela também é uma mulher, sabe? E isso não nunca gerou, desde que elas foram contratadas, por exemplo, isso não tem porquê, não tem, ninguém nunca questionou. Inclusive, essas duas têm um respeito enorme por ser extremamente eficiente no que elas fazem, e isso nunca foi uma maneira de oh, pô, ela é mulher, mas ela manda bem, né? Tipo, nada a ver, sabe? Isso não existe isso, sabe? Sabe, isso não existe. E programadora, tem uma programadora no meu time, ela é muito boa, muito falada, é nova, começou faz pouco tempo, mas ela é uma das que mais contribui, assim, sabe, de maneira de empolgação. Eu acho que no estúdio tem outras três, inclusive, sabe? E o teste é o mesmo, sabe? Não existe nada. Claro. Eu acho que o problema que existe, ou talvez um pouco, que eu até entendo a reclamação, é que pra mesma posição, homens ainda ganham mais. Que não é outra coisa sem o menor sentido por tudo que a gente tá falando, mas é uma realidade. Né? Isso, e acho que isso é um pouco da realidade, mas e tem um contra-argumento disso também, né? Que a gente tem que considerar a experiência, sabe? Independente de gênero, né? Independente de gênero, a gente tem que considerar a experiência. Estatisticamente, muito mais homens têm mais experiência do que mulheres, porque a indústria, ela, especialmente no início, ela era muito mais machista. Só homens faziam, muito mais homens jogavam, muito mais homens se formavam e queriam trabalhar com jogos. As mulheres trabalhando com isso é relativamente recente, então, claro que vai. Tem muitas mulheres muito mais experientes do que vários homens, mas estatisticamente não é o que acontece. Então é um pouco compreensível de que, claro, que em média homens ganham mais, porque tem muito mais homens com mais experiência. Só que isso não se aplica a cargos mais recentes, né? Uhum. Porque de uns 5 anos pra cá aumentou consideravelmente o número de mulheres querendo ingressar e uhum. tal. E é a mesma quantidade de pessoas que entraram com a mesma experiência, que são do sexo masculino. Com certeza, não. Isso não existe justificativa. Acho que se, por exemplo, tu vai medir um salário de diretores de empresa, sabe? Um diretor criativo, ou sabe, um diretor de tecnologia, é muito mais fácil tu achar um homem que vai com aquela mesma experiência pra ocupar aquele cargo do que uma mulher com a mesma experiência, sabe? Então... mas com cargos novos, com a mesma experiência, te saindo do colégio, assim, não existe justificativa pra isso. E é claro que eu não tenho como dizer se é assim ou não aqui, porque a gente não sabe o salário de todo mundo, né? Você sabe o seu, né, Rafa? É tão baixo que ele não conseguia comprar um microfone, rapaz. Comprou um agora com a ajuda dos patrões. Ele gasta tudo no fliperama. Agora, não dá pra gente fechar esse assunto, eu quero realmente fechar, porque eu acho que a gente tem muito mais coisas mais interessantes pra gente falar com a Mari aqui, mas não dá pra gente fechar sem trazer a opinião do Fernando aqui, pelo fato de ele trabalhar na Bioware, e eu queria até pegar essa sua perspectiva de dentro da empresa e versus fora, porque eu imagino, né, dentro, a Bioware sempre carregou muito essa bandeira da diversidade, da inclusão nos seus games, então eu imagino que seja um ambiente onde você, né, tem um culto a isso muito grande, mas e os jogadores, né, tem toda essa reação dos jogadores de fora, né, as pessoas que estão, até artigos em jornal sobre cenas de relacionamento íntimo nos jogos Mass Effect, entre uma personagem feminina e uma Azari, por exemplo. Queria que você falasse assim, é algo que vocês enfrentam com muita frequência, trabalhando na BioWare ou não? Eu não tenho tanto contato, assim, com esse tipo de coisa, sabe? Não presto muita atenção, mas de vez em quando tem sempre os updates de e-mail que comentam, tipo, o que que a gente tá fazendo pra evitar que esse tipo de pessoa acaba virando uma voz ativa na comunidade e tal, sabe? Ah, sim. Mas uma coisa que eu percebi no decorrer dos anos é que a própria comunidade online da BioWare, ela já é forte contra esse tipo de gente, sabe? Alguém vai lá, posta uma coisa dessa, o cara já é, tipo, recebe 200 mil posts criticando, assim, e o cara meio que acaba se queimando e não volta, sabe? Porque... a própria comunidade regula. Querendo ou não, tipo, não importa que a empresa fale, sabe? Se os fãs defendem aquilo que a empresa faz, sabe? Quer dizer que eles entendem aquilo, sabe? E eles são uma voz mais ativa, assim, sabe? E eles... e é de fã pra fã, assim, sabe? Então, sim, e eles têm a voz da massa também, não é a BioWare, um cara falando, é uma massa de gente. Sempre que a empresa fala, tem que ser aquela nota toda oficial, é claro, cheia de coisas, etc, etc, pra que, tipo, você não pode ofender ninguém, você tem que ser extremamente polido, etc, etc. Mas aí, a partir do momento que o fã engaja, tipo, você vê que ele tá botando o coração, ele entende o que a empresa tá fazendo, sabe? E, tipo, ele se identifica com aquilo. Mas eu queria comentar um negócio aí, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a diretora de programação da BioWare era uma mulher, que ela era programadora de AI na época do Neverwinter Nights. Legal. Aí, tipo, eu sempre converso com ela sobre inclusão, assim, porque até nas discussões, tipo, uma vez a cada 4 meses ela chega aqui e normalmente uma das perguntas é, tipo, ah, a gente fala, mas não consegue, não, tipo, tem uma menina programadora que era uma intern. E aí, em Edmonton, tem, tipo, umas 5. E aí, eles perguntam, tá, e aí, o que, que a gente faz pra fazer isso? Ela fala assim, não, eu passo muito tempo tentando, mas não tem, sabe? Tipo, a maior parte das mulheres que aplicam não querem programar, elas querem design, sabe? Elas querem level design, elas querem ser level scripter. Mas eles tentam ativamente, assim, tipo, mostrar que é uma empresa que tá de portas abertas para as mulheres, assim, sabe? Na verdade, a gente espera que tanto tenha recebido o mesmo quantidade de currículos de homem quanto de mulher, mas nunca acontece, sabe? Daí, acaba que, por mais que você tente, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de talvez de aplicar, não sei, sabe? Eu também não sei como é que é, que seria, tipo, pra uma mulher, assim, olhar pra essa indústria e querer aplicar, assim, sabe? Pra ser programadora, tendo em vista que tem tanto problema que na mídia que aparece um programador, sabe? Mas sempre tem um canal bem forte e ativo, assim, querendo que tenha a mesma quantidade de mulheres sendo recrutadas do que homens, assim, porque não é sempre que acontece. Mas também a quantidade de mulheres na faculdade eu acho que é bem menor do que dos homens, mesmo em programação, não é? É, eu ia mencionar isso, que eu acho que a gente acaba entrando nesse problema que é até mais amplo, que é dessa área de exatas ter sido sempre tão hostil para as mulheres, que é a única explicação que eu consigo encontrar, e é algo que eu vi na faculdade acontecer. Foram poucos dos exemplos que eu tenho de, vamos dizer, preconceito, eu vi também faculdade, a galera um pouco mais jovem sem muita noção das coisas ainda, muito aquela coisa de querer ser o grupinho. Então tinha grupinhos de garotos que a mania deles, né, a brincadeira deles, como se isso fosse brincadeira, é ficar, sabe, sacaneando as duas ou três meninas que tinha na turma, entendeu? E querendo fazer pouco caso delas. E isso eu vi, assim, foi uma coisa que eu vi, que é, depois comecei a pesquisar, descobri que realmente existe essa, uma coisa até mais histórica, né, da área, das áreas exatas, que programação é uma delas, de hostilidade, assim, que eu não consigo entender qual é a explicação, mas é uma coisa que é realidade e acaba fazendo com que seja mais difícil você encontrar mulheres nessas áreas do conhecimento, que é a única explicação que eu posso encontrar. É isso que você falou, foi um exemplo lá também, porque ela falou assim, ah, quantos de vocês foram na faculdade que tinha uma mulher na turma? Levanta a mão, duas, três, sabe? Uhum. Ela fala assim, você tá vendo? Tipo, por estatística é normal, assim, ter menos, sabe? Mas aí eles estão tentando, de alguma forma, mudar isso, sabe? Daí eles estão ativamente em universidades, etc, etc, tentando mostrar que tem oportunidade, as empresas estão de braços abertos, a expectativa é que as mulheres são tão competentes quanto os homens, então a expectativa é que a quantidade de currículos aumente ao decorrer do tempo. Entendi. Por isso que é importante aquelas iniciativas para mulheres participarem mais de exatas, Women uhum. Science, logo no colegial até, para fazer a cabeça das meninas pra entrar numa faculdade dessas. É, sem dúvida. Porque as oportunidades são muito boas. E não tem motivo, né? É, simplesmente assim, Mari, né? Não tem por que ser assim, não, sabe? Não tem nada que explique, exceto uma situação que é histórica, que é de hostilidade. Não tem outro motivo pra que seja diferente. Então, acho que é muito, muito importante, muito válido. Muita gente critica, inclusive, por que que precisa existir o feminismo, né? E na minha opinião, pelo menos, humilde aqui, de merda, a opinião é que, cara, é tão somente porque estamos numa situação onde há um desfavorecimento. Então, precisa ser feito alguma coisa pra compensar. No mundo ideal, que claramente não é o mundo que a gente vive, não teria lugar pra você precisar de nada disso. Mas o mundo ideal tá longe de ser o mundo que a gente vive. Então, enquanto isso não acontecer, acho que é preciso você fazer alguma coisa pra reparar esse débito histórico que a gente tem. E essa alguma coisa vem na forma de você correr atrás de direitos e de, entendeu? Awareness, né? Você tornar as pessoas, fazer com que elas saibam que existe esse problema. E a maioria delas, se tiver o coração no lugar certo, vai dali entender, entendeu, que é uma causa justa que precisa ser lutada por ela. Eu acho que tem o fato também de que antigamente existia uma pressão social, né, do que mulher deve e não deve fazer, e as mulheres antigamente caíam nessa pressão, né? Antes do movimento feminista, principalmente, eu acho, né, de que é esperado que tu faça, né? Esperado que tu, sei lá, seja médica, ou esperado que... Sabe, mais de casa, exato, né? Nunca. É, que você seja bonita, por exemplo. Isso. Tipo essas coisas. Tem aquela campanha I Look Like an Engineer, você já viu? Já. Que é um monte de mulher que tirou foto delas, que são engenheiras, super competentes, pra mostrar pro mundo que pessoa que trabalha aqui, mulher que trabalha com engenharia, não é pra ser feia e... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. É, eu acho que tem muito ainda desses conceitos tortos, que muito do que se faz é só mostrar que as coisas não são do jeito que as concepções retrógradas das pessoas acham que são. Deixa eu tentar compensar minhas perguntas anteriores para uma pergunta para a Mari agora. Então, Mari, agora você está aqui em Montreal, certo? Sim. Você veio para cá com um trabalho certo ou ainda não? Ainda não. Tipo, o que você acha que vão ser os maiores desafios, assim, qual que é, tipo, teu master plan para chegar e ficar aqui em Montreal? Bom, eu tô arrumando meu portfólio, assim, a gente tá esperando o visto de trabalho sair, mas antes disso mesmo, eu acho que eu já vou sair fazendo contato com as pessoas, me envolvendo com a indústria de jogo aqui e dando a cara a tapa, tá, como certo. Eu sempre fiz. É o que a gente sempre fala aqui, é muito legal, muito refrescante ver, né, uma convidada como você vir aqui falar coisas que a gente sempre bate na tecla, portfólio, meter a cara a tapa, sabe, fazer o máximo que você puder de networking. Imagino que aí em Montreal você vai ter a oportunidade de participar de eventos ou até de, sei lá, encontrar, né, gente da indústria mesmo. Isso aí vai ser uma das partes mais importantes do que você vai fazer, né? É, já cheguei aqui, pesquisei várias coisas, tenho alguns conhecidos, né? Uhum. O Fernando, a Aline. Olha! contando com vocês, tem o Nicolas mesmo. Faz fantástica a sua pergunta, Seco, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo tem realmente essa curiosidade e essa almeja, né? É fazer, ter a coragem de fazer o que a Mari tá fazendo, de sair da zona de conforto e buscar experiências diferentes. Eu acho isso aí importantíssimo, assim. Quem tem medo de arriscar, infelizmente, na indústria de jogos, não vai conseguir chegar muito longe, porque tudo que a gente faz é muito assim, cara e coragem mesmo, mergulhar de cabeça. E aí, pra gente encerrar aqui, eu queria também, não dá pra não falar de uma notícia até bem bombástica que saiu essa semana, e acho que a manchete dela foi bastante comentada, mas não sei o quanto as pessoas, né, leram o conteúdo da notícia, mas funcionário da Nintendo, essa é a manchete, funcionário da Nintendo é demitido por participar em podcast. E aí chamou, obviamente, a atenção nossa, porque a gente faz exatamente isso, né, participa de podcast, trabalha na indústria, e aí, mas lendo os detalhes, né, da notícia, a gente ficou sabendo que, na verdade, havia instruções específicas, você pode concordar com elas ou não, mas havia instruções específicas para os funcionários da Nintendo não participarem de nenhuma programa, né, que vai ao ar, assim, publicamente, principalmente falando como, né, funcionário da Nintendo. Você pode, se tiver um programa sobre a sua pessoa, onde você vai falar das coisas que você gosta e tal, acho que é bem diferente, mas parece que foi um programa onde ele falou na capacidade de funcionário da Nintendo, e foi isso que violou as regras da companhia. Queria conversar com vocês, primeiro saber, assim, qual foi o impacto disso. Fernando, você se sente pressionado a falar ou não falar determinadas coisas aqui porque você é funcionário da Bioware? Como é que é na sua cabeça, assim, trabalhar numa empresa grande e tão importante quanto a Bioware, com tanta gente prestando atenção nela, e fazer um podcast toda semana, assim, falar o que vem na sua cabeça? Ah, acho que a melhor definição é I shit myself all the time. Aí você se caga. Porque é muito difícil eu tentar falar alguma coisa, assim, tipo, sendo totalmente neutro, não usando a BioWare, assim, mas não me dá como expectativa que eu fale alguma coisa BioWare, sabe? É. Tipo, eu posso falar que nem eu falei antes, a gente ativamente procura isso e aquilo, sabe? Vai na universidade, apoia essa e essa causa. Porque é coisa conhecida, assim, sabe? O que eu não posso falar assim, não. Tipo, não, porque a BioWare acredita que X, a BioWare acredita que Y, sabe? Sim. É porque, tipo, você não pode afirmar ou como alguma autoridade, assim, sabe? Isso é muito difícil, assim, porque, tipo, as palavras são muito foda. E mesmo post em Twitter e coisa assim, eu normalmente evito, assim, porque qualquer coisa que você bota na internet, alguém vai distorcer ou transformar aquilo em algo que possa ser usado contra você em algum outro momento, sabe? E é alvo fácil, né? Um cara que trabalha, por exemplo, na BioWare, tipo, tudo que todo mundo tá querendo ali pra criar notícia. Mas uma coisa que eu achei bem legal, assim, desde o começo, eu participei de várias Comic-Cons aqui em Montreal, falando pela BioWare, e o pessoal de mídia interativa, a primeira coisa que eles falam, você já falou pra público antes? Então vem aqui, a gente vai te dar uns 15 minutos de treinamento que você pode e não pode falar. O como você pode falar e tal. Então, desde então, até mesmo quando eu participei do MRG, eu mandei e-mail pro pessoal, falei, eu participei desse programa, assim, assado e tal. Daí o cara responde assim, não, tá de boa, porque você já teve o treinamento e tal, você já sabe as diretivas, o que pode falar, não pode, sabe? Que legal isso. É muito legal. É muito difícil. A primeira vez que eu fui lá na Comic Con, pensei assim, o que eu vou falar, sabe? Ele falou, você não pode aceitar material de pessoas, você não pode deixar eles te contar plano ou história e tal, porque mais tarde eles podem achar que você foi influenciado por aquilo, sabe? Você pode contar do seu dia a dia, você pode contar de como são essas coisas, mas, tipo, conta o que é de você, assim, sabe? Age como o Fernando que trabalha pra BioWare, assim, sabe? Então, sempre foi bacana, assim. Você vê que na Comic Con tem momentos, assim, bem intensos, assim, onde tem gente que não só conta a vida inteira, mas quer mostrar pra você o GDD que ele inventou, sabe? Uhum. O Mass Effect 4, como ele acha que devia ser, e se você fizer igualzinho, ele vai querer o crédito. Mas assim, a parte bem legal nessas, né, horas, assim, que eles estão lá pra ajudar a gente faz um sinalzinho, ele chega e tira o cara da fila, por exemplo. Legal, né? Entendi. Você já mandou o segurança levar alguém embora? Release the Hounds. Teve... Nossa, você acha engraçado, mas não, teve esse ano e ano passado. Olha, ele vai contar mesmo, vamos lá. Agora, esse ano e ano passado. Não, é verdade. Mas na verdade, ano passado e esse ano teve um momento assim onde ele me olhou, eu olhei pra ele, tipo, a pessoa já tava lá uns 15 minutos, assim, sabe? Entendi. E ela não parava de contar coisas, assim, da história. Tipo, parecia, tipo, você tá na indústria e a pessoa quer entrar. Pra ouvir. É. E ele quer contar tudo o que passou até agora, assim, sabe? Da vida, tipo, dele com relação àquilo. E aí você tá ali, né? Tipo, você não pode ser mal educado, assim, porque você, tipo, tem que mostrar respeito, mas ao mesmo tempo tem um limite ali do que pode ser feito e de como a interação deveria ser. Então ele faz um sinalzinho dele, ele chega e fala aquela coisa, ah, tem mais gente na fila, por exemplo, sabe? Sim. E esse ano foi a mesma coisa, assim, foi até umas horas até mais tensas, assim, que tinha um pessoal lá que realmente queria contar um monte de história, de plano pra jogo, coisa assim, né? Foi bem, bem bizarrinho. Já no podcast, eu acho legal que a gente é sempre neutro, assim, quando a gente fala das coisas. A gente conta do que acontece, mais ou menos o nosso dia a dia ou alguma outra coisa. Mas a gente nunca vai em detalhes, assim, sabe? Que eu acho que aconteceu com o outro podcast, no exemplo do cara ali, sabe? Até ele mesmo falando que, não, eu acho que eu tava com uma postura errada e agora, e, tipo, eu entendo que eles fizeram que estavam no contrato, assim, sabe? Mas também, no nosso caso, a gente tem uma coisa que eu acho bem legal, que a EA tá tentando abrir um pouco mais as pessoas, deixar a pessoa se comunicar. Por exemplo, se acontecesse uma coisa que nem o dele, o que eu sei que aconteceria, ele seria chamado pra conversar com o pessoal de PR, ia ter o treinamento, sabe? E provavelmente iam pedir pra ele não postar mais. Uhum. Então ia ter um negócio de contenção, assim, porque, querendo ou não, são pessoas competentes, etc, etc, etc, que às vezes estão com a maior boa vontade pra falar alguma coisa ali, sabe? E às vezes se expressam mal. E é foda, porque, tipo, eu sou bem tosco falando, assim, sabe? Então eu sempre tenho... Sério, a gente não tinha percebido, cara. E aí eu sempre tenho medo de falar merda, sabe? Então, pra mim, tipo, mesmo tweets, assim, às vezes eu, tipo, tweetar o negócio, eu deleto quando acabo de escrever, assim, porque eu penso assim, não, isso aqui pode, alguém pode interpretar isso errado, sabe? É muito, acontece muito. É, se tem uma coisa que eu aprendi fazendo PR, igual você falou, fazer as coisas com a melhor das intenções nem sempre é o suficiente, sabe? Você pode se dar muito mal, mesmo as suas intenções sendo as melhores possíveis, porque, igual você falou, é interpretação, entendeu? Tem várias coisas que tem a ver com você falar em nome de algo que é tão grande quanto um game desse que a gente faz, ou das empresas que a gente trabalha. Rafa, você... Nem sei, cara. A galera da Gameloft sabe que você faz um podcast, você teve que dar algum tipo de aviso ou garantia aí. Como é que é essa dinâmica dentro da Gameloft? A única coisa que eles pedem aqui é que a gente não fale em nome da empresa, né? Entendi. A gente não tem essa autoridade pra falar em nome da empresa. São só pessoas específicas que podem. Mas tirando isso, nunca botaram nada, não tem nada no contrato, nunca falaram nada. Inclusive, existe, claro, daí é a proibição de falar sobre projeto, né? Isso eu acho que é padrão. Você é NDA, você não pode falar nem pro seu amigo da esquina, muito menos no podcast. isso daí. Por projeto, tanto não pode. Até eles falam quando pode, o que pode falar em determinado momento e tal. E daí tem toda uma equipe de PR, de marketing por trás, que eles que decidem quando vai ser falado. Mas tirando isso, é só não falar em nome da empresa e... Entendi. Mari, você teve que pensar nisso, assim, antes de aceitar o nosso convite? Ou você já teve outras situações onde você teve calças curtas com relação a PR das empresas, dos jogos que você trabalhava ou não? Bom, na Level era bem restrito, assim, tinha uma equipe de PR e de marketing. Eles davam guias do que a gente podia falar ou não, mas também tinha NDA, que não podia falar do projeto até ele ser anunciado. Então, passei uma boa parte, assim, às vezes... pessoas de dentro da empresa mesmo, sem saber qual era o projeto. E aí foi abrindo aos poucos, mas essa parte de falar pro público, eu meio que só gerenciava as equipes e o plano de marketing pra ver exatamente quando ia falar. Tinha que ter bastante contato com a desenvolvedora também pra ver o que eles já anunciaram, que a gente podia anunciar, porque o jogo que eu tava trabalhando era o Hex, que é um jogo de TCG, que a Level Up atuava como publisher. Então, a gente tinha que pegar as informações do desenvolvedor e ver o que podia ou não, e tinha esse diálogo constante. Mas eu saí do projeto antes dele ser lançado, então não tive que fazer essa parte de PR nem nada. Então, eu fiquei bem quietinha durante esse tempo todo. Entendi. Entendi. E qual é a relação especificamente ao funcionário da Nintendo que foi mandado embora? Eu até dei uma pitada da minha opinião, que é, você pode não concordar ou não concordar com as regras da Nintendo sobre falar em público, mas se essas regras existiam e o cara violou a Nintendo, por mais que a gente gostaria que ela tivesse alguma medida um pouquinho menos radical, ela tava até no seu direito de tomar essa medida radical. O que, que vocês acham? Vocês têm uma opinião diferente? Como é que vocês julgariam isso que aconteceu? Eu acho que é mais da forma que ele falou. Ele falar em nome da empresa, como assim, nós vamos lançar em tal data, ou nós estamos trabalhando nisso. Eu acho que tem que ser responsabilidade do departamento de marketing, PR, pra fazer isso. Porque senão, se eles têm alguma coisa planejada, é muito fácil de desandar, ou se vazar alguma informação, é meio ruim. Eu até concordo com esse posicionamento. Ainda mais porque existiam regras pra isso. Exato. Eu achei que a parte que ele falou do Xenoblade foi a parte que eu, se fosse na empresa, sentiria um pouco assim, que mereceria um certo repreensão, porque ele falou, as pessoas não entendem que não vale investimento, que não tem público pra isso, não sei o que. Ele discutiu estratégia interna. Cara, aí, quando eu li essa, que ele fala, assim, tem trechos dos negócios, quando eu li isso, falei assim, isso foi uma das coisas que justificaria, sabe? Porque, tipo, você tá falando que o jogador não entende estratégia de negócio, a empresa tá fazendo isso pra ganhar, vai perder dinheiro, mas é pra agradar essa fanbase que não vai se pagar. Aí, tipo, todos nós, isso passa pra cabeça de todo mundo, sabe? Porque já é, tipo, você consegue juntar as peças, mas alguém falando isso, tendo dentro da empresa e sendo parte do pessoal de localização... É, admitir isso é diferente. Aí, tipo, esse tipo de coisa, assim, você tá, como você falou, né? Você tá mostrando as entranhas de uma estratégia da empresa, que você não pode, sabe? Tipo, eu acho que se não fosse por essa parte, eu acho que ele poderia ter sido reprimido, dizendo assim, você talvez falou demais, você não deveria mais participar, sabe? Ter aquele meiozinho interno, dizendo, relembrando que esse tipo de coisa pode acontecer, mas eu acho que como pra mim foi um pouco assim de desentranhas demais aquele tipo de informação, aí eu consigo entender a repreensão. Pod Quiz. Então tá fechando aqui o nosso episódio, é claro que vai ter Pod Quiz musical mais uma vez. Vou tocar aqui pra vocês primeiro aquele trechinho de uma música de game da semana passada que a galera tentou descobrir qual era o jogo. Aí no Twitter, no @podcastbr ou no nosso site podcast.com.br no episódio passado que foi o 114. E aí, quer dizer, o Rafa e o Seco, que passaram longe semana passada, vão ter outra chance, e a Mari também, que não estava aqui, vai poder tentar adivinhar. Mas vamos ouvir agora um trechinho da música que foi tocada na semana passada no Pod Quiz Musical. E aí, Mari, você reconhece essa musiquinha de algum game aí? Vixe, eu sou muito tapada pra música. Tu empatou com a gente, mas tudo bem. Aê, mais alguém pro time. Finally. Mas então, a galera conseguiu descobrir que esse... Até eu dei uma certa dica quando eu falei que era uma música meio persa. É claro que é um jogo da série Prince of Persia. Mas a dificuldade foi descobrir qual era o jogo, que várias pessoas falaram vários jogos diferentes da série Prince of Persia. E quem acertou, que é o Prince of Persia The Sands of Time, o primeiro da trilogia da Ubisoft, foi, primeirão, de novo, Gabriel Pyron, campeão absoluto aí do Pod Quiz musical dos últimos tempos. Mas também outras 7 pessoas. O Rodrigo Paixão, o Diego Ferreira, o Rafael Kennedy, o Del Agustin, que tava meio na dúvida, mas acabou falando Sands of Time, o Fernando Ribeiro, o Felipe Mota e o Rafael Vargas. Todos eles acertaram Prince of Persia, The Sands of Time. Teve gente que falou Warrior Within, teve gente que falou o Forgotten Sands, mas não, esse daí foi de propósito mesmo. Eu dei aquela dica sobre ser uma música no estilo persa para vocês depois terem que descobrir só qual era o jogo da franquia. Mas, né, essa semana a gente tem um jogo completamente diferente, uma música completamente outra pra tocar aqui. Vamos ver se a galera vai finalmente descobrir. E vocês também, Fernando, Rafa e Mari, vão tentar adivinhar o Pod Quiz Musical 25, que é o dessa semana. Vamos ouvir aí. E aí... Ah, mas essa foi fácil, hein? Rafa acha que... A Mari... Também acha. Fernando... Eu acho que tá com fome. Se tá com fome, não consegue pensar? Não, é... Se é o 1, eu não tenho certeza. No máximo é o 2, mas eu acho que é o 1. Então é isso. Quem quiser tentar adivinhar, pode mandar um tweet pro @podquestbr ou comentário no episódio 115 do podcast no nosso site. E é isso, olha que episódio fantástico e cansativo, cara. A gente falou de muita coisa polêmica, desde Bloodborne, Series Souls, por que jogá-los, por que não jogá-los, até a participação fantástica da Mari. Opa, com vários assuntos que a gente curtiu muito. Então, Mari, olha, muito obrigado, valeu demais você trazer aqui realmente uma perspectiva única pra gente e muito boa sorte nessa sua empreitada de mudar pra Montreal e tentar vencer na indústria de games aqui de fora do Canadá também, viu? Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigado pelo convite. E foi bem legal. Não vai ser a última, tenho certeza. Fernando, brigadão, cara. Você também participou hoje, deu muita opinião legal e até te bateu cabeça um pouco aí sobre Dark Souls Bloodborne. Desculpa qualquer coisa. Desculpa por quê, velho? Eu vou jogar mais um pouco, cara, de Bloodborne, confesso pra você. Você é do Fluminense ou do Vasco, cara? Você vai querer, tipo, pedir desculpa por isso também? Não, quem tem que pedir desculpa nesse caso é você. Então, tá vendo? Mas então, cara, ó, valeu demais a sua participação também, brigadão. E obrigado por ter sugerido, né, e convidado a Mariana pra estar aqui com a gente também. A ideia foi sua, então valeu. Valeu, Fernando. Ai. Rafa, valeu mesmo, cara. Ó, mais um fim de semana que você tira seu tempo aí, já que já é curto pra estar aqui com a gente. Obrigado. Valeu. E tá uma rasgação de cedo do cacete, então vamos fechar lá com esse episódio. Sai fora, ó. Tá sentindo mal culpado aí. Vai. Você vê que é o sentimento de culpa, né, cara? É foda. Mas então Giliar, se desculpa aqui de vocês e termina, então fecha mais um episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau.